Quem está contente com a atual realidade do Conselho tem o Partido Socialista em quem está. Mas também digo-vos uma coisa. Vir bem quem é o candidato à Câmara do Partido Socialista. Porque quem olha para os cartazes pode ficar um bocadinho baralhado. Só vos chamo a atenção para isto. Porque reparem numa coisa. Eu apareço em cartazes. Como sabem, eu não apareço em todos os cartazes. E nos cartazes que apareço, eu não apareço ao centro. Apareço ao lado de Francisco Rodrigues. E o Francisco Rodrigues, em muitos cartazes, apresenta sozinho. Porque o Francisco Rodrigues, pese embora tenha um presidente do partido ao seu lado, ele não precisa da minha notoriedade e da minha popularidade para ser um magnífico candidato à Câmara Municipal.